Portal do Arrocha. Mais uma da minha autoria. Curte o MD Marquinhos Dantas. Oh, garçom, estou aqui mais uma vez. Trago outra cerveja, por favor, ponha na minha mesa. Hoje eu tô apaixonado. Chorando todo dia por essa mulher. O que eu faço da minha vida se ela não me quer? Se ela não me quer. Todo dia acordo de ressaca com a mesma dor. Oh, garçom, traz um remédio, por favor. Que no meu peito dói, dói. Dói no meu peito, dói. E não tem jeito, não. O jeito é voltar pro bar. Que no meu peito dói, dói, dói no meu peito, dói. E não tem jeito, não. O jeito é voltar pro bar. É essa a solução. Um abração, Fabiano. Tamo juntos, é nóis. Oh, garçom, estou aqui mais uma vez. Trago outra cerveja, por favor, ponha na minha mesa. Hoje eu tô apaixonado. Tô bebendo, tô chorando todo dia por essa mulher. O que eu faço da minha vida se ela não se ela não me quer? Todo dia acordo de ressaca com a mesma dor. Oh, garçom, traz um remédio, por favor. Que no meu peito dói, dói, dói no meu peito, dói. Paredão do Claudemir, Itabaiana, é nóis!